Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 8 de setembro de 2015, tema, Doenças e Desequilíbrio no Lar. Com Isabel Carvalho. Boa tarde a todos. Já começo falando pedindo a Jesus que perdoe minha correria, que não é fácil, né, que a espiritualidade amiga possa compensar nossas falhas, nossas dificuldades. E peço a Deus que o que seja falado aqui possa tocar o coração de cada um de vocês, da mesma forma que me tocou quando eu estudei. Porque muito se engana quem acha que quem fala, né, vai numa casa espírita, vai num templo católico, vai numa casa evangélica, e que quem está ali falando é quem está com a pretensão de ensinar, quando o contrário é que é o verdadeiro, né? Quando nós estudamos é que a gente vê o quanto a gente precisa daquele ensinamento. Então, na realidade, a primeira pessoa a aprender é quem está com essa pretensão aí de falar alguma coisa boa para alguém. E por isso eu agradeço a Jesus aqui nesse momento. Então vamos falar hoje sobre doenças e desequilíbrio no lar. Eu tenho certeza, meus amigos, que todos vocês aqui já passaram por isso. Desde o mais jovem até o mais idoso, todos já passaram por alguma situação de doença na sua casa, na sua família, entre pessoas amadas. E o que será que acontece nas nossas vidas quando a doença bate à nossa porta? Seja através de um filho, seja através de um sobrinho, seja através de um companheiro ou de uma companheira, seja através dos nossos pais. Não é? Porque a tendência normal da vida é a gente, se as coisas fossem, né, como, simplesmente como manda aí a outorga a matéria, a ordem natural seria que os mais velhos morressem antes. Às vezes isso não acontece. Mas como que a gente se comporta diante de um problema como uma doença? Hoje nós também vamos falar, ainda nesse tema, qual é a origem dos adoecimentos, por que que nós adoecemos? Por que que essa mazela ainda bate à nossa porta? Por que que a gente ainda precisa dela? E existe justiça nos sofrimentos? Existe justiça nas doenças ou algum de nós se sente injustiçado diante delas? Existe alguma utilidade para as doenças, para esses sofrimentos? Será que é sempre necessário para nós passarmos por elas? Será que não haveria alguma coisa que substituísse as doenças no nosso processo evolutivo, no nosso processo de aprendizagem? E o bem sofrer e o mal sofrer? Será que isso interfere na minha passagem por essa prova ou por essa dificuldade? Será que quem sofre mal tem o mesmo mérito do que quem sofre bem? Quem sofre com resignação, com força? Então é isso, meus irmãos, que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Então vamos lá, vamos rememorar nós aqui o que que nós já sentimos quando a doença bateu à nossa porta. Quando a gente teve na nossa casa, ou tem na nossa casa, um idoso, por exemplo, que está dependente de cuidados, que sofre do mal de Alzheimer, que sofre de uma demência qualquer relacionada à idade. Aquela criança, aquele jovem que viu sua mãe, seu pai, que ainda então estão em fase economicamente ativa, dos quais eles dependem tanto ainda, como que funcionou essa doença nesse lar, nessa casa? Eu tive postura de apoio a quem ficou doente, de força, de me munir de energia para poder auxiliar quem mais precisa, ou eu entrei em desespero? Eu entrei em postura de sofrimento, de desequilíbrio? Então, várias são as possibilidades, meus irmãos. É nós nos portarmos entregues à dor, ao desespero, à negação. Todos nós, quando passamos por um problema, por perdas, a gente passa pela fase da negação. Mas a gente pode escolher passar por ela ou permanecer nela. A gente pode passar pela fase da revolta, mas permanecer ou não nela também é uma escolha nossa. Inconformação, autocomiseração, quer dizer, eu tenho pena de mim mesmo, por que comigo? Eu não merecia passar por isso. O meu ente querido não merece passar por isso, é uma pessoa tão boa. Ou eu mantive o equilíbrio e procurei o entendimento? De que forma eu usei a doença na minha vida? E antes de falar sobre isso tudo que eu comentei com vocês até agora, qual é a origem dos adoecimentos? Por que nós adoecemos na Terra, um planeta de provas e expiações? E Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, que é um livro de mensagens evangélicas, na página O Remédio Salutar, ele pergunta o seguinte: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Então, meus amigos, Emmanuel, aqui ele afirma o seguinte, que quase 100% das nossas doenças são oriundas do espírito, são oriundas de mazelas da alma, de problemas da alma. Quando ele fala que doenças essencialmente orgânicas, quer dizer, doenças somente ou exclusivamente do corpo físico, que não sofreram interferências da mente, do raciocínio, das emoções, é muito pequena. E é verdade, eu fiquei tentando imaginar que exemplo eu poderia dar para vocês, mas eu imaginei talvez uma dermatitezinha de contato com o uso de um material repetitivo que não me causa grandes consequências, que facilmente eu paro de ter aquele problema se eu parar de usar um determinado sapato, um determinado material. Quer dizer, são problemas que são sem significância importante, que não alteram muito a minha vida. Então, esses são os probleminhas associados ao corpo físico. Mas os problemas que são oriundos da alma, as doenças físicas oriundas da alma, elas são significativas. Elas alteram o curso da minha vida. Elas alteram realmente o que eu sou. Me movem, me movimentam, me fazem reagir de alguma maneira, seja positivamente, seja negativamente. E a nossa mentora Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, na página Doenças Psicossomáticas, ou seja, as doenças que são que geram, que acontecem no corpo, mas que são de origem psíquica, ela afirma o seguinte: o ser humano é um conjunto harmônico de energias constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originam. Então, esse linguajar difícil de Joana de Ângeles, eu posso traduzir falando o seguinte: nós aqui nesse momento reencarnados, o ser humano, nós aqui agora, somos corpo físico, que quando a gente desencarnar, morrer, vai ficar aqui, vai para debaixo da terra. Perispírito, que é um invólucro semimaterial, bem mais delicado, mais sutil, que dá forma ao espírito quando ele está desencarnado, que liga o corpo físico ao espírito. E espírito, que é a essência, que é a inteligência, que é o sentimento, que é o raciocínio, enfim, é o ser. E o tempo todo, esses elementos, eles interagem. Mas a grande força motriz dos sentimentos e dos fluidos e das emoções negativas ou positivas é o espírito. É o ser que raciocina. Então, vocês, meus amigos, não imaginam a potência que a alma tem de gerar energias sãs ou energias mórbidas que obrigatoriamente têm efeito sobre o perispírito e, consequentemente, sobre o corpo físico. Ou seja, o que, que eu estou falando para vocês? Nós, enquanto espíritos, através das nossas emoções, do nosso pensamento, nós somos capazes de gerar doenças em nós mesmos. Nós podemos gerar alterações celulares, comprometer a nossa imunidade, abrir brechas para a entrada de bactérias, de vírus, através do nosso comportamento, da nossa vibração mental, do como eu vivencio a vida, se eu tenho sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa. Isso tudo se materializa através das doenças no corpo físico. Por isso, meus amigos, só daí a gente já tem um ensinamento de altíssimo valor, que é saber que nós somos, na realidade, se nós somos vítimas de alguém, nós somos vítimas de nós mesmos e não de terceiros. Não de Jesus, não de Deus. Nós simplesmente somos a consequência do que nós fazemos, invariavelmente. E a nossa mentora fala ainda nessa mesma página que a repetição do fenômeno provoca várias doenças. E depois ela exemplifica, e eu vou falar para vocês em palavras mais curtas. Por exemplo, se eu sou aquela pessoa que todo dia, diuturnamente, eu explodo com as pessoas, com meu filho, com meu marido, e eu fico irada com muita facilidade, cada momento de ira gera vibrações, fluidos deletérios, gera forças negativas. Então vocês imaginem, uma coisa é eu ser uma pessoa calma e esporadicamente, porque eu não sou santa, eu não sou perfeita, ter um momento de raiva. Outra coisa é eu repetidamente ter sentimentos de raiva. Isso é cumulativo e isso vai gerando doença. Aí quer dizer, o que que acontece? Fico com raiva aí, eu sou espírito poderoso, transfiro isso para o perispírito, do perispírito para o corpo físico, e as minhas glândulas começam a produzir elementos que fazem acelerar o meu coração, que fazem a minha glicose aumentar, que fazem eu estimular, de repente, transmissões nervosas no coração anormais, e isso vai fazendo com que eu adquira diabetes, com que eu adquira hipertensão. Claro, atrelado também à minha conduta atual, que eu também posso gerar hipertensão comendo muito sal, não fazendo exercício, tendo exageros alimentares, vocês percebem? Eu tenho maneiras momentâneas pelo meu comportamento e tenho maneiras associadas à minha alma, ao meu comportamento diante da vida. A melancolia repetida pode me trazer problemas cardíacos. O ódio, a não aceitação, a revolta pode me trazer alterações celulares como câncer. Eu tenho esse poder de gerar esse tipo de problema. E ela continua falando, o homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental expressa-se na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia pelos quais se movimenta. Então a gente coloca para fora o que a gente tem dentro de nós. E, meus amigos, será que existe justiça nos sofrimentos? Alguém aqui já passou por um sofrimento, por uma doença, por um problema físico grave? Ou alguém da família teve aquele sentimento de, poxa, isso não é certo. Eu sou uma pessoa que eu ajo tão bem todo dia, eu sou uma pessoa de retidão moral, eu procuro me corrigir. Por que eu estou passando por isso? Será que existem injustiçados? Então, no livro Leis do Amor, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Universo Espírita, Emmanuel responde a uma pergunta que fizeram. Qual a relação existente entre doenças e justiça? E Emmanuel fala, no curso das enfermidades, é imperioso venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Vocês vejam como que ele fala. Em momento nenhum ele fala que a doença é uma punição, é um castigo impingido por Deus, não. Ele fala que a gente tem que observar a doença, analisar o mal que estamos sofrendo, e procurar nesse mal a justiça, que existe, Se Deus é justo, ali tem justiça. Por quê? É uma oportunidade de regenerarmos, de sanarmos os males que nós temos. Então, a justiça está nisso. É simplesmente da gente ter oportunidade, através das doenças, de enxergar os nossos próprios males. E o Evangelho segundo o Espiritismo repete essa informação de Emmanuel, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala da justiça das aflições. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. Olha que interessante. Mais uma vez eles nos chamam. Observe o que está acontecendo com você e procure a causa. Deus, na sua providência, nos colocou na nossa vida reencarnados na direção dessa causa. A gente está na direção da correção desse problema. E é isso que a gente precisa procurar. Quem aqui nunca parou e refletiu em casa para se analisar e pensar assim: eu não sei todas as minhas reencarnações pretéritas, graças a Deus. Deus nos deu o benefício do esquecimento. Mas quem aqui não é capaz de, num processo simples de autoanálise, verificar as suas más tendências, os seus erros mais secretos, aqueles que estão escondidos lá dentro que a gente não revela para a pessoa que a gente mais ama? Se a gente observar, a gente entende. Por que que a gente sofre determinadas coisas na vida? Sejam elas de ordem espiritual, material, físico, enfim, moral, a gente consegue. Mesmo sem fazer regressão de memória, mesmo sem ter psicografia me dizendo o que é que eu fui, o que é que eu deixei de ser. Não é? Não tem necessidade. E lá no Evangelho ainda, falando sobre as causas atuais das aflições, eles afirmam o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Ou seja, diferente do que o espírito às vezes imagina, poxa, tudo que acontece de sofrimento comigo está na vida pretérita. Nossa, eu estou diabética agora porque, poxa vida, é porque na outra encarnação eu devo ter errado muito. Às vezes não, às vezes você está ali naquela encarnação comendo doce, doce, doce, doce, doce, doce todo dia. Aí fala que é da encarnação pretérita. Também existem erros e doenças e problemas que nós passamos pelas nossas atitudes nesta encarnação. Mas boa parte deles, principalmente aqueles longos, aqueles de difícil solução, que trazem muita dor, são os que se originam em vidas pretéritas. Lá no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, quando Kardec fala das penas futuras segundo o Espiritismo, no Código Penal da Vida Futura, no artigo 7º, ele fala que o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências deste mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Mais uma obra da codificação falando sobre a correlação entre os nossos sofrimentos e a nossa necessidade de corrigenda, de correção, de mudança. E tudo decorre do nosso proceder. Tem um exemplo que é bem interessante da lei de causa e efeito, que relacionada a um exemplo, né, de doença muito trágica, muito sofrida, é o caso de Adelino, lá no livro Ação e Reação, que é a psicografia de André Luiz, é a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. É o caso de um espírito que... no relato de André Luiz, André Luiz estava naquele processo dele de aprendizado, né? E ele estava na erraticidade, lá na colônia espiritual, aprendendo, conversando, e eles observaram a existência dessa pessoa que já estava reencarnada na Terra e que passava por sofrimentos muito grandes. E ele era um homem reto, um homem correto, bom, que fazia o bem para todo mundo, e ele sofria de uma doença dermatológica horrenda, uma doença dermatológica crônica, que fazia com que ele parecesse que estava queimado o tempo todo, ele tinha muitas lesões no corpo, e era muito sofrimento. E os espíritos desencarnados, que de alguma forma eram assistidos ou auxiliados por esse homem, pediam intercessão por ele, ajuda a ele. E ele realmente tinha simpatia de muita gente, ele era muito auxiliado pela espiritualidade. Mas aí, a título de aprendizagem, eles contam o caso de Adelino. Adelino, ele era um rapaz que lá no início do século, quando ainda existia escravidão no Brasil, ele havia sido um filho bastardo de um fazendeiro rico. É um fazendeiro que realmente tinha hábitos terríveis de abuso sexual das escravas. E normalmente ele fazia filhos nessas escravas e as vendia, vendia as crianças. Mas o Adelino, esse menino, ele se tomou de amor por essa criança. E ele adotou ele, filho de escrava, né, oriundo da ação dele sexualmente doentia. Ele criou aquele garoto com amor, com carinho, educou. E ele virou um amigo, né, desse pai, apesar de ser filho bastardo. Até que num dado momento, esse homem, já com mais de 40 anos, casa com uma mulher, que era uma mulher de uns 20 anos, era mais de 20 anos mais nova, era uma mulher de personalidade leviana. Ela casa com ele e Adelino se toma de amor por ela. Se toma de amor por ela, loucamente, se transforma num inimigo daquele pai fazendeiro, e ele trama a morte desse pai com outros dois capatazes que odiavam também. Ele trama a morte e mata ele queimado vivo, né? Queima-o vivo. Ele finge que foi um acidente, só que a partir dali ele não consegue ser mais feliz, que ele vive uma culpa tenebrosa. E ele próprio, por se sentir tão culpado, a força espiritual dele com remorso foi tão potente que ele próprio desenvolveu a doença dermatológica através de fluidos extremamente deletérios, por causa da culpa que ele tinha. Então ele não viveu com a mulher o abandonou e ele desencarnou nesse sofrimento. Depois de ter morrido, ficou sendo assediado por esse obsessor, por esse pai fazendeiro que virou um obsessor tenaz. Até que depois de 11 anos ele foi acolhido na colônia espiritual, aprendeu, se modificou e teve a oportunidade de retornar ao planeta Terra, reencarnando agora na figura desse homem bom, desse homem bacana. Então ele reencarna, só faz o bem, casa com uma mulher que o abandona, ele recebe por filha a mulher com quem ele foi amante, né? E tramou a morte do pai. Depois ele acolhe dois meninos negros, que eles foram abandonados, eram órfãos, ele acolheu os dois, foram os dois com os quais ele tramou a queimadura lá do pai dele, e ele ali estava se retificando, ele estava corrigindo, resgatando esse mal. Ao mesmo tempo que ele espiava, né? Ele espiava com a doença tenebrosa de pele, ele reparava o mal quando ele recebeu, pelo menos parcialmente, né, ele reparava o mal que ele fez quando ele recebeu a amante e recebeu os dois cúmplices no assassinato. Aí vocês podem se perguntar assim, mas por que será? Então, ele não se corrigiu, a alma não corrigiu, ele não estava bom, ele já não estava até reparando o erro? Sim, mas a lesão que ele provocou no próprio perispírito foi tão grave, ele criou fluidos destruidores tão intensos que ele vai precisar de algumas reencarnações para ir diluindo essa doença que ele provocou no próprio perispírito. Então ele melhorou a alma, ele corrigiu a alma que é a origem, é o cerne de todo mal. Ótimo. Só que a atitude dele foi muito grave, então ele precisa passar por algumas reencarnações até que essa doença vá se tornando cada vez mais amena e ele se livre desse mal. E assim nós fazemos, meus amigos, com diversas coisas na nossa vida. Um outro exemplo bem bacana, bem ilustrativo dessa justiça, que eu acho que é simplesmente a manifestação da lei de causa e efeito, eu acho que a gente nem devia falar em justiça, é o caso de Marco Antônio, Esse caso eu extraí do livro Juventude Interrompida, que é uma coletânea de cartas de jovens que vieram falar para a gente, através da psicografia dos médiuns, o que aconteceu com eles, por que, que eles desencarnaram, se eles desencarnaram antes da hora, ou se foi dentro do planejamento reencarnatório deles. E Marco Antônio, em especial, ele não foi convidado a trazer a carta dele. Ele pediu para trazer a carta dele, porque ele queria dar os exemplos para os jovens que ainda estão aqui na Terra. E ele conta o seguinte, que ele na vida foi um jovem abastado, um jovem que sempre teve facilidade material, que foi criado com todo amor e todo carinho pela sua família, e desde sempre bebe socialmente. Bebe socialmente, é normal beber, não tem mal nenhum, aquela coisa, aquela história, né? Só que esse rapaz começou a trabalhar, casou, teve filhos, e ele continuou assim. Continuou. Nunca, ele relata, é interessante que ele relata na carta, que ele nunca fez vexame. Ele nunca caiu na rua, ele nunca precisou ir para o hospital. Só que todos os dias ele saía do escritório e ia beber no bar, dioturnamente. Isso afastou esse homem do lar. Ele tinha filhos bons, filhos abnegados, uma família estruturada, e mesmo assim ele agia dessa forma. Ele conta que ele perdeu até o nascimento do primeiro filho. Ele teve 3 filhos, quando o primeiro filho nasceu, ele não ficou sabendo. Ele só ficou sabendo quando chegou no bar, que ninguém achava ele para contar. E assim ele foi. Passou a vida sem conhecer os filhos, sem conhecer a mulher, sem conhecer os amigos dos filhos, né? Os filhos se casaram meio que para se livrar dele. Até que quando ele chega com 40 e poucos anos, ele já tem o início da cirrose hepática. E ele morre com 52 anos, 18 anos antes do planejamento reencarnatório dele. Ele era para morrer 18 anos depois. Quando ele chega no plano espiritual, ele conta que ele não passou por zonas infelizes, porque ele tinha méritos de encarnações anteriores, apesar dele não ter crescido muito na encarnação última. Ele tinha méritos anteriores, ele foi recebido num hospital especializado para dependentes em alcoolismo. Só que quando ele recobra a consciência e entende que ele morreu 18 anos antes do programado, quando ele vai visitar os filhos, a família, e verifica que eles sofriam com a ausência dele, que ele tinha desencarnado próximo do reencarne do neto dele, que tinha o mesmo nome que ele, ele sofre demais. Ele conta que o sofrimento dele foi muito pior, o sofrimento moral. E o que, que acontece com ele? Ele fica um período se recuperando e depois ele fala que ele tem o benefício da doença. Eu tive o benefício da doença numa nova reencarnação. Ele reencarna para completar os 18 anos de existência que ele deixou de exercer. Ele nasce com uma doença congênita, que a gente fala, a doença de nascimento no fígado. Ele nasce com uma malformação hepática. E ele vive sofrendo com essa doença. Ele passa por hospitais, por cortes, cirurgias, exames dolorosos, passa por um transplante hepático aos 14 anos, só que ele morre aos 18. No dia que ele completa os 18 anos que ele deixou de viver na encarnação precedente. E ele bendiz a doença. Ele agradece pela doença o tempo todo, porque foi a oportunidade dele recuperar o equilíbrio. Ele desencarna e a gente já tem notícia que ele está reencarnado nas lidas espíritas, que ele nos informa nessa carta que ele estava por quase na hora de reencarnar. Ele reencarna como neto, ele é bisneto dele próprio, entenderam? Ele nasce como filho do neto dele. Ele recebe o mesmo nome. Desculpa, pessoal, agora eu confundi. Isso que eu estou falando foi na reencarnação que ele vem e tem a doença hepática. E agora ele avisa que ele está voltando para as lidas espíritas para orientar jovens que têm dependência ao álcool. Entenderam? Então, pessoal, com esses exemplos, eu acho que eu nem precisaria falar com muito detalhe da utilidade das doenças, né? Dos nossos sofrimentos. Eu já dei, né? Aliás, a doutrina espírita, através dessas obras complementares, já nos trouxe exemplos de razões para esses sofrimentos. Nós vamos ver lá o que, que falam os nossos orientadores a esse respeito. Naquele mesmo texto que eu citei anteriormente, de Joana de Ângeles, né, o texto do Autodescobrimento, do livro Autodescobrimento, no texto Doenças Psicossomáticas, ela afirma o seguinte, que as enfermidades, sobre outro aspecto, podem ser consideradas como processos de purificação, especialmente aquelas de grande porte, as que se alongam quase que indefinidamente, tornando-se mecanismos de sublimação das energias grosseiras que constituem o ser nas suas fases iniciais da evolução. Portanto, aqui Joana de Ângeles reafirma aquilo que eu já falei anteriormente para vocês, que muitas vezes as doenças elas funcionam como mecanismos de purificação, mecanismos de correção de danos que nós causamos a nós próprios anteriormente. Como eu falei e repito, precisamos reencarnar às vezes, dependendo do problema causado, diversas vezes, para ir lá no perispírito diluindo aquela mancha, aquela coisa doentia que tem ali estabelecida. André Luiz, numa de suas obras, que eu não vou lembrar a qual, ele fala o seguinte, que as doenças são coagulações do amor divino. Vejam a profundidade disso. As doenças são coagulações do amor divino. Ou seja, cada doença sofrida por nós ou por um familiar nosso, na realidade, é benefício divino. É benefício concedido a nós mesmos para nós nos purificarmos, para nós melhorarmos. Porque enquanto nós não nos desfizermos daquela mazela, a gente não consegue continuar caminhando. Por isso ele afirma que as doenças são coagulações do amor divino. No livro Leis do Amor, psicografia de Francisco Cândido, Emmanuel afirma o seguinte, quando perguntam, o que faz o espírito antes de reencarnar se visando a própria melhoria? E Emmanuel responde, antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Ou seja, meus amigos, nós, se tivermos a condição espiritual e moral para tanto, temos autorização dos nossos mentores espirituais, dos nossos protetores, de traçarmos um planejamento para a gente se melhorar mais rápido. E muitas vezes, se não quase todas as vezes, nós pedimos as doenças. Nós pedimos para termos parentes com aquela doença. Quase que todas as vezes, quando nós temos familiares doentes na nossa casa, nós estamos envolvidos de alguma forma com aquilo ali. Muitas vezes nós somos copartícipes daquele processo e por isso nós estamos envolvidos nele. Existem alguns casos que são compulsórios. Existem alguns que são compulsórios. Não sei se vocês já ouviram o termo que nós temos alguns tipos de dor. Nós temos a dor evolução, que é o que a gente fala da dor que pela qual passam os animais, os vegetais, pela transformação material. É o que a gente chama de dor evolução. É que não é uma dor que está associada a meus erros, porque o meu animal é movido por instinto ainda não raciocina, ainda não é uma individualidade, mas ele passa por uma dor. Para ele evoluir materialmente, ele vai experimentando os automatismos da matéria, até que, num processo que ainda é desconhecido por nós, né, que a gente ainda não tem muita condição de entender, o princípio espiritual se individualiza e ele consegue habitar, ser considerado como um homem. Existe a dor e expiação, que é, eu uso como exemplo os dois casos que eu falei anteriormente, e existe a dor auxílio. Nós temos a dor chamada de dor auxílio, que é aquela dor que nos tira de uma condição de continuidade de erro. Deixa eu ver se eu consigo me fazer explicar. Por exemplo, eu estou com um indivíduo que está se acabando na bebida. Às vezes, a própria espiritualidade traz uma mazela hepática aguda, fulminante, que ele é obrigado a entrar no hospital e ficar 4 meses no hospital. Isso é dor auxílio. A dor que às vezes faz com que eu morra, eu desencarno antes, como foi o caso do Marco Antônio, que ele fala, eu morri antes e eu fui retirado do planeta Terra para que eu não piorasse a minha condição. É a dor auxílio. Eu vejo vários exemplos no hospital que eu trabalho, que eu olho e eu não sei, eu não tenho como garantir que é, mas é a minha percepção muito individual. Eu tenho pessoas que estão num crime e que sofreram tiro na coluna e ficaram paralíticas. Por que ficaram paralíticas? Perderam os dois membros inferiores. Então, um indivíduo sai de uma condição de crime para uma condição de expiação num estalar de dedos, na mesma vida. Isso é dor auxílio. É a dor que nos tira de uma situação de piora. E muitas vezes, na erraticidade, a gente escolhe esse tipo de dor. Por exemplo, quando eu era um catedrático e manipulei um monte de pessoas negativamente, eu peço para vir mudo, eu peço para vir com a idiotia, com a doença mental grave, eu peço esse tipo de doença. E às vezes são doenças que também vêm de forma compulsória, para o meu próprio bem. Lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel fala isso aqui. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Quantos exemplos, gente. Quantos exemplos. Relatos do próprio livro Céu e Inferno, de irmãos nossos que só acordaram para os seus erros depois da morte. Lá no livro Paulo Estevam, eles também falam que a enfermidade é conselheira, carinhosa e esclarecida, quer dizer, ela é esclarecida, ela nos traduz muita coisa. Um outro texto que eu acho muito bacana é esse texto aqui, o Bendito Aguilhão, lá do livro Contos e Apólogos, que foi psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Essa frase que está aqui é o finalzinho do texto. Mas o texto é interessantíssimo, que é um conto, né? Não é uma história real, mas ele descreve uma conversa de Pedro, uma suposta conversa de Pedro com Jesus, Jesus falando da boa nova, da necessidade de se modificar as pessoas pelo Evangelho, que as doenças às vezes são maneiras de nos fazer compreender nossos próprios erros. E Pedro fala para ele, mas mestre, a Terra tem tanto sofrimento, tantas pessoas que sofrem, padecem de doenças tão graves, é tão triste. Aí Felipe chega, ajuda na conversa, né, Jesus? Como que eles vão se atentar à doença da alma se eles padecem com tanta doença física? E Jesus olha para eles, né, compassivo, e fala o seguinte: amanhã, antes de eu começar a fala à multidão, eu prometo a vocês que eu automaticamente vou curar todas as mazelas que eu encontrar naquelas pessoas que vierem nos ouvir. E assim Jesus fez. Chegou, antes de começar a falar, todo mundo que estava doente, ele curou. Quem tinha cancro se curou, quem tinha reumatismo, quem tinha sarna, todo mundo. Desde a mais simples até a mais grave doença. Antes que Jesus começasse a falar, já estavam todos eles sozinhos. Todo mundo foi embora. Então, o que Irmão X quis dizer com esse conto, né, que trouxe através da psicografia de Chico? Olha, a cura da doença começa em nós mesmos. Aquelas pessoas que não ouviram Jesus porque tiveram a sua doença curada automaticamente, sem esforço, na realidade elas não estavam em busca da cura real. Elas queriam uma coisa mágica, né? Uma coisa automática. A partir do momento que eles foram curados, eles foram embora. E vocês veem que todos os ensinamentos que a gente tem no Espiritismo, eles afirmam que Jesus sempre curou aquele que tinha mérito. Aquele que tinha fé verdadeira, que tinha vontade. Né? A cura começa em nós mesmos. E o mais importante, meus amigos, o bem sofrer e o mal sofrer. Então, nós já vimos que existem as doenças, que as doenças chegam aos nossos lares, que nós somos os causadores das nossas próprias doenças. Se nós estamos envolvidos em sofrimento, é porque, de alguma forma, a gente tem alguma coisa a aprender ali, ou participamos de todo aquele processo. Nós vimos que não existem injustiçados, que nós podemos ver injustiças aos olhos materiais e mediastistas, mas não existem injustiçados, segundo a doutrina espírita. Agora, diante do sofrimento, como eu posso ou devo me comportar? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no mesmo capítulo, Bem-aventurados os aflitos, o Espírito da Verdade nos fala sobre os motivos de resignação. Lá no item 12, logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Portanto, não basta sofrer. Temos que bem sofrer. Porque se nós não sofrermos com resignação, ao invés de nós nos livrarmos de um problema, de um débito, estamos adquirindo um segundo e só acumulando problemas a serem resgatados posteriormente. Porque a chance de resgatar a gente sempre vai ter, mas a gente pode escolher perder tempo ou andar mais rápido. Ainda na parte de motivos de resignação, no item 13, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima e, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Portanto, meus amigos, se nós tirarmos a nossa visão daqui, ó, do horizontal, e elevarmos a nossa visão para um reino distante do nosso, né, no reino espiritual, o reino de Deus, que é aquele que nós almejamos, se nós sairmos do imediatismo da vida atual, que ainda nos antecede aqui no túmulo, passarmos a pensar que tudo que a gente passa na Terra é um laivo de segundo, é uma coisa transitória, que vai me levar a coisas muito positivas, grandes felicidades, às vezes muito maiores do que o sofrimento, isso passa a ser uma coisa mais natural para a gente. Isso passa a ser uma coisa mais fácil de suplantar, de passar por cima. Lá no Bem e Mal Sofrer, item 18, é o mesmo capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Olha que frase pesada. Não é só não reclamar, não. Aqui está falando que o desânimo é uma falta. Quando você desanima, você está cometendo uma falta. Portanto, diante da providência divina, do amor de Deus, nós não temos, não podemos ficar desanimados. E se a gente ficar, a gente tem que lutar contra esse desânimo. Tem que se mexer, tem que se movimentar. Porque o desânimo é uma falta. Lembremos, meus irmãos, que a gente tem um apoio para a alma, que é a prece. Mas não basta ficar rezando, tem que ter por base uma fé viva na vontade de Deus. É orar resignadamente, acreditando que tudo o que acontece nas nossas vidas é para o nosso bem. É a fé viva, é a prece que tem significado. É a prece que sai do coração. Através dessa prece eu consigo apoio para todos os sofrimentos pelos quais eu preciso passar nessa vida. E tudo que de repente parecia sofrimento, se eu realmente me posto dessa forma, diante dessas circunstâncias, eu consigo transformar isso num momento, numa travessia um pouco mais tempestuosa, mas que eu vou vencer. E lá no, olha, isso está escrito no Evangelho. bem e mal sofrer. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Então, Jesus nunca nos dá um fardo, Deus nunca nos dá um fardo acima do que nós podemos suportar. Mas se a gente passa por ele com resignação e coragem, a gente vai receber uma recompensa muito maior do que o sofrimento. E tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é a história de Jó, no Velho Testamento, que é uma história de um homem que ele é provado de todas as formas na fé dele. E é uma história que os evangélicos usam muito, né, quando eles falam que a gente tem que dar o testemunho no momento do sofrimento. E é interessante que eles não têm o conhecimento espírita da reencarnação, da lei de causa e efeito. Eles simplesmente usam muitas vezes a história de Jó falando, olha, Jó provou que ele amava Deus, que ele era temente a Deus e que ele confiava na vontade dele. Jó era um homem que era rico, tinha nascido nas Arábias, ele era um homem que tinha camelo, que tinha animais, que tinha terras, que tinha joias. E num dado momento, no Velho Testamento, eles usam a figura de Satanás, né, que nós espíritas sabemos que não existe, mas era uma figura muito utilizada realmente na Bíblia, no Velho Testamento. E Satanás, supostamente, iria testar Jó até a última farra de esperança dele. Ele perde a esposa, ele perde 10 filhos, ele perde as riquezas, ele fica doente, ele fica cheio de chagas no corpo, ele perde tudo. Né? Até que, isso aqui está lá no Evangelho, gente. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então é a fala de Jó, agradecendo a Deus por ele ter tido a oportunidade de provar a Deus a fé que ele tinha na vontade dele. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nesse mesmo capítulo, quando ele fala sobre mal e o remédio, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Buscai as consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados na terra. Porque quando Jesus falou lá no monte que são bem-aventurados os aflitos, a fala dele não era oca. A fala dele era verdadeira. A partir do momento que nós enxergarmos alguma coisa além da nossa vida atual, a gente realmente vai entender e vai sentir no coração que as aflições nos trazem mudança, nos trazem melhora, nos trazem evolução. E Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quer dizer, eu posso estar atribulado, mas sofrendo, angustiado, não. Desanimado, nunca. Posso estar perplexo diante da dificuldade, do sofrimento, mas desanimado, nunca. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, exemplos reais de resignação diante do sofrimento. Esse menininho, o Jaden Hayes, ele tem 6 anos, ele nasceu lá na Geórgia, nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido porque ele ficou órfão, ele perdeu o pai aos 4 anos e a mãe aos 6 anos. Ele foi viver sob a tutela de uma tia e ele ficava triste, ele não se conformava, que parece que todas as pessoas à volta dele ficavam tristes, ele sentia uma certa tristeza sem justificativa, talvez as pessoas tivessem piedade dele. E ele fala o seguinte, olha, eu vou agora viver a minha vida para dar sorriso para as pessoas. Eu pedi a tia que comprasse um monte de brinquedinho miudinho. Ele foi para o centro da cidade e ele começou a ver as pessoas que ele olhava e achava que estavam tristes, ele entregava um presentinho. E ele tirava um sorriso dessas pessoas. E ele tomou como, de forma obstinada, a meta de 33 mil sorrisos. Agora, por que 33 mil, eu não sei. Ele não falou, ele só falou que ele só vai parar quando ele conseguir conquistar 33 mil sorrisos. Segundo ele, ele conseguiu, já conseguiu 500. Então, é a história desse rapazinho. Uma outra história linda, diante da adversidade, no caso, uma mazela física grave, é o caso desse senhor, que eu esqueci o nome dele, de 48 anos, morador da cidade de Chongqing, na China. Ele perdeu os dois braços aos 7 anos. As irmãs casaram, ele ainda tinha 14 anos, e antes dos 22 anos ele perdeu o irmão e o pai. E ele aprendeu a lida da lavoura. Ele executa todas as tarefas na lavoura sozinho, sem o auxílio de ninguém, sem ter os dois braços. Ele faz tudo. Ele foi aconselhado a pedir esmolas na praça, só que ele não aceitou. Ele não quis de jeito nenhum. E ele hoje, nesse momento, ganha dinheiro na lavoura e cuida da mãe de 91 anos sem os dois braços. São um exemplo de força, de coragem, de aceitação da dificuldade. Eu quis falar também um pouquinho para vocês sobre a resiliência, um termo que não é muito conhecido entre nós, mas a resiliência é a capacidade de conviver com o sofrimento de uma forma positiva. Essa foto é uma foto qualquer que eu peguei na internet, mas eu trouxe só para ilustrar para vocês uma história real que eu passei na minha vida. No hospital, um dia eu estava trabalhando e eu vi uma menininha que estava desnutrida porque ela tinha tido um câncer. E essa menina ficou bem, saiu do hospital, mas ela estava vivendo um momento muito, muito difícil, que ela estava no auge do tratamento, estava bastante desnutrida. Aí eu percebi que eu estava quieta, assim, sentada na mesa, né, escrevendo, e eu percebi que a mãe dela sentou do lado dela. E a menina começou a falar: "Ah, mamãe, o pessoal vem me visitar e eu estou tão feia, eu estou magra. Olha, mãe, quanto osso que está aparecendo." Aí a mãe dela, eu vi que a mãe dela ficou com o olho cheio d'água. Aí ela virou para a filha, mas aí ela segurou e falou: "Filha, sua costelinha está igual um pianinho. Olha como a mãe toca o pianinho na sua costelinha." Ela começou a rir de uma tal forma, achando tão engraçado que a mãe estava tocando piano na costelinha dela. "Você está magranada, você está linda, isso aqui é engraçado." E dali aquele sofrimento se transformou num momento de alegria, de riso, de brincadeira. Então a gente precisa desenvolver nos momentos de doença, de dificuldade, essa capacidade de resiliência que eu pude observar em poucos minutos naquela mãe com a filha dela. E, para terminar, eu trouxe para vocês uma música que me emociona demais. Essa música é da juventude. É uma música que ainda não é muito conhecida. Vocês vejam que eu botei uma marca em vermelho. Eu peço desculpas a vocês que eu escrevi a letra ouvindo a música, porque ela é tão nova que ainda não tem isso em CD, não tem escrito, tudo bem? Mas eu preferi botar, gravar ali de vermelho em respeito ao autor. O autor é o André Pirola. E o nome da música é Muito Mais. Tem muita relação com o tema que a gente falou hoje. Eu sou muito mais que as pedras que carrego em minhas mãos, que as quedas que me prendem ao chão, mais que os tratos e maus tratos que me fiz então, mais que as feras que me ferem o coração. Eu sou muito mais que o ouro que esse mundo possa ter, que vem todos os olhos que não são de ver, mais do que os sábios sabem do que vem a ser o ser, mais do que a terra enterra e não pode fazer morrer, mais, muito mais, Senhor, se o ódio cega, eu quero enxergar, se eu venço, opero, eu posso perdoar, se na discórdia eu posso agregar, na dúvida eu posso acreditar. Nada dói para sempre, pois para sempre a gente tem um pai, para frente. Mais que sol, inverno que sente, mais que o céu, inverno da gente. É nos meus erros que eu lembro que eu sou verdade. No meu desespero, que eu lembre que eu sou esperança. Na minha tristeza, que eu lembre que eu sou alegria. Nas minhas trevas, que eu lembre que eu sou mais, muito mais. Obrigada, meus irmãos. Que a paz esteja conosco.